3-5. Grato pela agilidade, tenha um bom dia. Ah, obrigado a vocês aí, 1935. Turisterno, chame a torre 1183. 3179. Torre, muito bom dia, o azul 4069. Azul 4069, contato radar, submantenha nível 320, vigilância. 320, vigilância. Tô 3179, bom dia, aguarde pista livre. Do trip 5-5-4, senhor, uma remota para o puxo de acionamento. Mota autorizado, reporte o táxi, o trip 5-5-4. Reportará para o táxi, senhor, 5-5-4. Signo 7, pronto, corre. Ah, escuta, vai chegando. Tá 35 no 7, foi autorizado Salvador para Brasília, nível 360. Quero via upper, Zulu 17, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha. Após curva direita, subida agora, levar o tração Ofito. Controle 1-9-35, torre 1830, código 5134. Já aprovado 3-0, via upper Zulu 1-7, decolada 10, mantém o eixo até 2 na terceira mina, então curva à direita, na saída, vou levar o fito. Controle 1935-283 e o transponder 5134, dança 3-5-7. 5-1-3-4, portão 4, chama pronto, puxa essa marca. American 980 is taxiway Alpha now, clear of runway. American 980, taxi, approved straight ahead and maintain position before taxiway Juliet. Okay, taxi straight ahead and hold short of position Juliet, taxiway Juliet, American 980. Número 642, após o Tana curtinha ali, mantenha 10. Ali mantém a 10. Ali mantém no 0, gol na 642. 642 também gostaria de informar que na no canteiro, próximo ao canteiro aqui na ingresso do taxiway Charlie, a proteção ali azul da luz de balizamento, tem uma que está caída aqui no chão, está quase dentro da taxiway. Ok, nessa ilha, a sua frente ou o canteiro à sua direita, que está passando já à direita? Na direita anterior, ingressando na Charlie pela direita ali, na curva ali, tem um balizamento ali, a parte azul ali, tá no chão aqui, quase próximo a taxiway. Ok, seguinte, grato, gol no 642. 642, alinhado. Tá 3179, seu solo foi 5-2, livrando, chame o solo 21-9, tenha um bom dia. 219, um bom dia. Proceed your taxi, first to taxiway for one. Solo 3 179 mantém a posição antes da Alfa, observando o americano na Alfa. Confirma, vai dar a preferência. Tem condições de passar? Tem uma ativa, ele está parado. Ok, está livre então à direita. Mcnine Zero, say again, please. Yeah, we were holding short for the TAM clearing the runway. American 980. Okay, follow the Airbus 320 by TAM flag and call me back before taxi Juliet. Okay, we'll follow the Air 320 and call you before Juliet. American 980. Solo Salvador, 355 no quadro com 1 no meio a bordo, 430 de autonomia, opinião do Maceió para o Tarzan. Maceió, 1 no 6, 4 e 30, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto esperando no 0, tô 1 no 8, decimal 3, atingindo 1013, bogar 355 no 4. Juliette Alfa, ponto esperando 183, obrigado, 155 no 4. Meia 42, decolou 54, chame o controle 1935, turbo voo, bom dia. 1935, controle, gol 1642, bom dia e bom final de semana. Quatro zero, meia nove, cruzando 130. Controle Salvador, bom dia, gol 1642, decola na sua escuta. 1642, submantenha 410, vigilante. 410, gol 9642. 4069, chame centro agora, frequência 1288. Confirmando 282? 1288, afirmativo. 288, obrigado. 55 no 4, evite a Charlie, a aeronave da Gol que acaba de decolar, formou um pedaço de plástico aí no canto direito da Charlie. Então evite a Charlie, ingresse pela Bravo, ok? Positivo, senhor, irá ingressar pela Bravo, 55 no 4. Fins 131, 410 direita, via Índia Alfa, ponto 010, chame turno no 8, decimal 3. Vai estar senão o Airbus Companhia, a sua esquerda, portão 2, vai ingressar pela frente. Primativo, vai ser de passagem da Companhia, vai parar no 2, vai direita Índia Alfa, ponto espera da 10, torre 183, está 35 no 7. 3179 em frente, segunda esquerda Índia para o portão 2, start da Companhia, está assente para o seu tráfego. A livre decolagem 330 graus com 2 nós, 355 no 4. Nesse ano, senhor, 55 no 4. American 980, approve the taxi via first left, Juliet, April 1, standard 1-1. Okay, left Juliet and stand 1-1, American 980. Salvador, gol 607. 607 Guarulhos, coordenaremos o 360, portão 612, informação quilo, altímetro 1013, só instante, corta. Gente, aguardando, gol 607. Olha, gol 642, situando ligeiro desvio à esquerda da rota, sem evitar uma formação sobre Puca. Sim. Senhor, graças, chamar 6935, 55 no 4. de Salvador, muito bom dia. Trip 5514, você escuta, senhor Fuca? Trip 5514, vigilância, submantenha nível 1150. 1150, senhor. 5514. Motor de Salvador, muito bom dia. Marig Log 6514. Passa nível 190, autorizado 1150. Marig Log 6514, chegada maré, desse mantenha nível 050. Chegada maré, descendo para 050. 60, aeronave pelo ISC 50, decola pista no zero, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, posso curva direita, subida da El, transição Diner, controle 1 no 9, decimal 35, torno no 8, decimal 3, código 5140. Visado 360 para São Paulo Guarulhos, decola da 10. Mantendo a proa 2003 milhas, curva direita no perfil da Dael. 5140 transponder, o controle 1935, progol 1607, só confirmando a peruíça 50. Nativo, preço 50, portão 62, sendo pronto, puxa acionar. Né? Porta d'água, 1607. Torre, Salvador, TAM 35 no 7, ponto de espera da 10, pronto. Então, 35 no 7, está livre a linha e decolada 10, o vento é 320 graus com 4 nós. Livre a linha menos decolada nos arcos, 35 no 7. Decola a pista 190, vai curvar à direita após 2 mil pés da terceira milha, cumpre o perfil subida gole, eval, transição ofito, controle 119, decimal 35, torno no 8, decimal 3, acione o código 5142. Cuno 42, portão 8, chame pronto, puxa acionar. O 7 decolou aos 00, chama o controle 1935, tem um bom voo e um bom dia. Então, 3597, vigilância, inicialmente perfil da saída gole, submantenha nível 3620. 3620, obrigado. Fazendo subida, querer empregar? 3 mil pés no momento. Prezado gole. Obrigado pela colaboração. Salvador, gol 897. Mesma informação, quilo, confins, gate 10. 897, confins, quilo, confere, altinho 2013, 360, confins? Termo. Só um instante, corta o portão 10. Márcia. No 897, pronto, Fox? Yeah. Voo no 897, autorizado Confins, nível 360, aerovia Upper Whisky 58, decolagem pista 110, manterá reta até cruzar 2000 pés, a terceira mira após curva direita, subida, gole, eval, transição, Gonza, controle 119, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 3, código 5143. Autoridade nível 360, eu vi o Perú 58, decolada 10, mantém reto, 2 mil pés, então 3 milhas, saída gole, eval, transição gonze. 1935, controle, 183 a torre, 5143 de transfone. Regimento correto, portão 10, chame pronto, puxa acionar. Sim, tomará. Log 6514, desse mantenha 2000, altímetro 1013. Autorizado 2000 pés, 1013, 6514. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3153-360 Galeão, informação, quilo. 3360 Galeão, quilo, confere, altinho 2003, aguarde de cópia, portão 5, TAM 3153. A escuta para cópia. Exato, pushback, acionamento, portão 8, chame táxi, gol 1715. Sandro. 4 C5514, chame centro Recife agora, frequência 12685. Câmara 12685, senhor. Quanto a cópia? 3156, autorizado Galeão, nível 360, aerovia Zulu 14, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés, a terceira milha, após curva direita, subida da El Leda, transição Bless, controle 1, 19, decimal 35, 1 no 8, decimal 3, código 5144. Autorizado nível 360 para o Galeão, pela UPA Zulu 14, decola da 10, mantenha pro até 2000, terceira milha, após curva direita na saída da Elblast, 1935 ao controle, 183 à torre, 5144 é o telefone, até 3153. Fechamento correto, chame pronto, puxa acionar o tanto 3153, portão 5. Chamar no 5, tanto 3153. Salvador, gol 1804 para autorização de tráfego com a Kilo. 804, Kilo confere, coordenaremos Galeão 360. Inicialmente já estaria ocupado, ou teria condições de voar 38 ou 34? 38, aceitamos, 804. 380, coordenaremos altímetro 1013, aguarde cópia, gol no 804 no portão 7. Guarda cópia 804, confere. Está considerando para performance total a pista, ok? 183. Sente, agora 1-1 desse ponto. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador. Bom dia, Webjet 6709, 7 da Kilo. Jet 6709, chegada Bonf, desse mantém a nível de voo 040. 040 na Bonf, Web 6709. Checando seu trem, o vento é de 300 graus com 4 nós, está livre pouso na 10. Tem livre pouso em cabeceira 1-0, reportará a situação do trem, o Marigold 65 no 4. É, seria a partir das 12 Zulu até as 19, ok? Caso haja as obras, então teria ainda mais 2 horas ainda, ok? Ah, tudo bem, eu recebi aqui uma nota, o Bravo 0458-10. Ah, tudo bem, vou verificar com certeza, obrigado. É o Bravo 0204-2010, ok? Ok, vai conferir, obrigado. Nada, tá pronto pra corda? Sim, irmão. De Salvador para o Galeão, nível autorizado é o 380. Aí eu via pela Zulu 14, pista 10, decola, mantendo a reta até cruzar 2000 pés ou a terceira mira após curva direita, subida da Euleda, transição Brás. Controle 119, decimal 35, 2, 118, decimal 3, código 5145. Ok, copiado 380 para o Rio, apareceu no 4, decola no 0, 2 mil pés, terceira milha direita, da El Linda Black, 1925 controle, 183 à torre, o transponde 5145. Ok, correto cotejamento, chame ponto, puxa portão 7, boa noite 04. Porta pronto, 804. Confis o 45345, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera 10, turno no 8, decimal 3, altímetro no 0, no 4 agora, boa viagem. Pushback no 05, tá 3153. Portão 5 vai passar um 37 da Goa Retaguarda, sentido ponto de espera, após liberação, autorizado, puxa acionar no 5. Após o Boeing da Gol, está autorizado, está 3153. Voo no 804, posição 7, está pronto para o feedback de acionamento. Salvador, voo no 807, está no 10, para puxa de acionamento, vamos lá. Jogou no 804 no 7, Trata Companhia vai passar em Itaguá no sentido ponto de espera, já está liberando, está livre no 7, chame táxi. Porta táxi no 804. Vou no 897, portão 10, autorizado, puxa os lados, chame táxi. Portaremos táxi. Para puxa acionamento, gol no 607, posição 6. Inicia de imediato? Afirmativo. Autorizado no 62, chame táxi, 607. Portará para o táxi, no 607. Solo, bom dia, Variglog 65, no 4, que vou na sua escuta. Bom dia, log 65 no 4, em frente, próximo à esquerda, quilo, parte 3, sinalizador, vai observar. 7, em frente, próximo à esquerda, parte 3, 65 no 4. Vamos checar aqui com a supervisão da Infraero. A princípio cumpriram o Notam, mas vou checar aqui com a Infraero, ok? Só um instantinho. Ok. Se se deslocar seria só 90 metros. Total 99-1-1. Total 99-1-1. Bom, informação, quilo por gentileza, nível 310 Recife. Sente 99-1-1 Recife, o nível 310. Afirmo. Sente, seria para 10,50 o plano? Metrô 9014. 2000-1094, 6709. Eu tenho aqui no sistema Salvador, Recife, 310 para 10,50. Se for para 10,50 mesmo, dentro mais ou menos de 7 minutos deve estar constando o nosso sistema o plano aqui, ok? Bem, está aguardando. Paulo Salvador, 1897, saindo para o nosso POB de 164, no meio de 3 horas e 10 minutos, alternado Campinas. Quem chamou foi o 1607, é isso? 1897. Ok, Campinas, com autonomia e o POB de? Autonomia de 3 horas e 10 e o POB 164. Sente, 1164. Vai seguir o Trata Companhia do portão 7, no ponto de espera, chamar a turno no 8, decimal 3, otimo, turno 0, no 4, é uma boa viagem. Gol no 897. Então, seguindo o Trata da Gol, ponto de espera 283. Para o táxi, 3153. Está com 177 a bordo, 4 horas de autonomia, está na Guarulhos. 177, 4 horas Guarulhos, táxi autorizado à direita, via Juliette Alva, ponto de espera no 0, chame turno no 8, decimal 3, altímetro no 0, no 4, é uma boa viagem, está 3153. Obrigado, direita, ponto de espera 283, está 3153. Vou no 607, pronto para o táxi, com 174 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 7 ao fundo. 427, Galeão, 174, tudo bem? 174, copiado, táxi em frente, Juliette Alves seguindo o Airbus da TAM, ponto de espera, torre 1830, altímetro 1014, boa viagem, gol no 607. Juliette Alves 230, 1014.